Alô? Alô? Tem alguém aí? Oi! Aqui quem tá falando é a Carol. E eu sou o Vitor. Nós somos da Companhia Ruído Rosa. Agora se ajeite bem aí, peça silêncio. Shhh. Abra seus ouvidos e deixe a sua imaginação trabalhar, pois está começando, sabe o quê? Conta, conta, conta! E começa agora um episódio do Conta, Conta, Conta, que vai contar uma história que tem tudo a ver com o mês de dezembro. Dezembro é um mês muito especial, pois em dezembro é quando acontece o Natal. Por isso, hoje vamos contar uma história sobre Natal. Uma história com um nome surpreendente. Um conto de Natal? Não é surpreendente. Bem, não. Mas essa história foi escrita há muitos anos, em 1843. Faz tempo. E quem escreveu essa história foi Charles Dickens, que não nasceu aqui no Brasil, não. Ele é da Inglaterra, e é lá que se passa um conto de Natal. O Natal, além de ser um tempo de ganhar presentes, também é uma época em que as pessoas se permitem ser mais felizes, esquecer os erros mais facilmente e ajudar mais as outras pessoas. As pessoas estão mais sorridentes, mais bondosas, mais amorosas. Bem, nem todas as pessoas são assim. Capítulo 1 – O Senhor Scrooge. É o caso, por exemplo, do Senhor Scrooge. Quem? Senhor Scrooge. Scrooge? Scrooge. Ele não tem outro nome? Sim, o primeiro nome dele é Ebenezer. Como? Ebenezer. Quê? Bom, deixa pra lá. Vamos chamar de Senhor Scrooge, que é como ele é conhecido. O Senhor Scrooge, aliás, era bem conhecido. O Senhor Scrooge era conhecido por ser um homem... Mal-humorado. Um homem não muito simpático. Era um grosso. Não respondia muito gentilmente. Era um amargo. Ele era um homem rico. Era um pão duro, isso sim. E ele tinha um sócio, o Marley. Bem, ele tinha um sócio. O Marley tinha falecido exatamente no Natal há exatos 7 anos. Tá vendo? Coitado do Senhor Scrooge. Talvez ele tivesse ficado assim porque sentia falta do seu amigo, o Marley. Sentia falta coisa nenhuma. O Senhor Scrooge só sentia falta de uma coisa, de não poder ter mais dinheiro. Pra vocês entenderem bem como era o Sr. Scrooge, ele vivia na Inglaterra. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que no Natal é verão e tá sempre quente, na Inglaterra é inverno e é muito comum que neve no Natal. Só que o Sr. Scrooge era tão ruim, tão amargo, tão sovina, tão frio, que diziam que ele não percebia a temperatura das ruas, pois ele já era muito frio por dentro. Bom, então ele podia vir aqui pro Brasil, né? Quem sabe o sol não ia aquecer o coração dele? Diziam que não tinha jeito, não. Seu coração de gelo não se derreteria. Teria nem no lugar mais quente do planeta. Mas você deve estar pensando, se é uma história de Natal, por que o personagem principal dessa história é uma das piores pessoas do planeta? É, pois é, eu também tô me perguntando isso. Calma que vocês vão entender. O Sr. Scrooge estava trabalhando na sua empresa no dia 24 de dezembro, bem na véspera de Natal, e ele tinha um empregado, o Bob. E sabe como era o Bob? O oposto do Sr. Scrooge. O Bob era feliz, gentil, amoroso e pobre. O Sr. Scrooge não estava de bom humor, pois achava um absurdo o Bob não querer trabalhar no dia 25 de dezembro. Mas o Bob queria comemorar o Natal com a sua família. Isso era problema do Bob. Mas como o Sr. Scrooge era muito generoso... Oi? Até ia permitir que sua empresa não abrisse no Natal. Ué, e por acaso o Sr. Scrooge não passava o Natal com a sua família? Ai, não. O Sr. Scrooge não podia nem ouvir falar de família. Ele não tinha mais ninguém na família. Não tinha mais pai, mãe ou irmã. Nunca se casou, não teve filhos. A única família que ele tinha era um sobrinho. Mas eu juro, as pessoas não sabiam como eles podiam ser da mesma família. Pra vocês entenderem, o sobrinho dele foi visitar o tio lá no escritório no dia 24 de dezembro. Chegou na maior alegria e desejou ao tio Feliz Natal! O Natal era uma perda de tempo e de dinheiro. Isso é o que achava o Sr. Scrooge. O seu sobrinho achava graça e disse que se o tio quisesse, podia passar o Natal na casa do sobrinho. Que absurdo! O Sr. Scrooge nem agradeceu o convite e logo recusou. O sobrinho desejou Feliz Natal! E foi embora. Deu a hora de fechar o escritório e ir pra casa. Finalmente! Infelizmente... Bem, acho que não precisamos explicar quem estava feliz... O Bob. E quem estava triste... O Sr. Scrooge. Com essa notícia, né? E o Sr. Scrooge foi pra sua casa. Capítulo 2 – A Casa do Sr. Scrooge. Ó, As pessoas na rua desviavam o olhar do rosto do Sr. Scrooge, como se olhar para aquele homem amargo tivesse o poder de estragar um pouco o nosso dia. Sr. Scrooge chegou na sua casa. Porém, algo muito estranho aconteceu. Quando ele foi abrir a porta da sua casa, o Sr. Scrooge olhou para a maçaneta e viu, ali na maçaneta, o rosto do Marley, o seu antigo sócio que tinha morrido há 7 anos, há 7 natais. Mas a gente sabe que não é muito comum enxergar o rosto de alguém em um objeto, né? O Sr. Scrooge piscou bem forte e quando olhou de novo... Ufa! Ele não viu mais o rosto do Marley e viu só uma maçaneta de porta comum. Sr. Scrooge entrou na sua casa e pensou que tinha sido uma bobagem, mas, em todo caso, ele olhou atrás da porta, embaixo da cama, dentro do armário, todos os lugares que pensamos, aí poderia ter um monstro escondido. Não achou nada. Quando foi se sentar em frente à sua lareira, novamente, ao invés da lareira, o Sr. Scrooge viu ali a cara de Marley. Não era possível, aquilo era bobagem. Fantasmas, espíritos, tudo isso não existe. Sr. Scrooge começou a ouvir barulhos estranhos, como se correntes de metal estivessem sendo arrastadas pela sua casa. Ao olhar para a porta, ele viu... Marley! O Marley estava atravessando a porta! Ele abriu a porta e entrou. Não, ele atravessou a porta. Isso é bobagem. Pessoas não atravessam as portas. Exatamente, pessoas não atravessam portas, mas Marley já tinha morrido há 7 anos e fantasmas atravessam qualquer coisa. Ah, que legal. O fantasma do Marley viu que o Scrooge estava sozinho no Natal e resolveu fazer companhia pra ele. Não, não. Nada disso. Ele foi alertar o Sr. Scrooge. O Marley arrastava uma corrente de metal onde quer que fosse. Ele disse que depois que uma pessoa morria, essa corrente muito pesada representava tudo o que essa pessoa tinha feito enquanto era viva. Ah, então o Sr. Scrooge estava sossegado, porque ele não fazia nada na vida. Ele não se divertia, não festejava, não cumprimentava as pessoas... Espera, deixa eu explicar de outra forma. A corrente representa o que você não fez em vida. Cada vez que você não ajuda alguém, não leva a felicidade a algum lugar, sua corrente fica mais pesada. O Marley veio alertar que... Daquele jeito que o Sr. Scrooge vivia, a corrente dele ia ficar muito pesada. Muito pesada. Muito, muito, muito, muito pesada. Muito mesmo. Tudo bem, o Sr. Scrooge tinha entendido. Mas o que ele podia fazer pra mudar isso? Era fácil. Ele ia receber a visita de 3 espíritos. 3? Sim. Não pode ser nenhum, eles mandam uma carta... Não. Não pode ser apenas um? Não! Ele ia receber a visita de 3 espíritos em 3 noites seguidas, sempre a 1 da manhã. Não podiam vir os 3 de uma vez? Não. Não podiam visitar em outro horário? Não! Tá bom, o Sr. Scrooge podia pagar esse preço. Pelo menos ele não teria que gastar dinheiro. O fantasma do Marley foi embora e o Sr. Scrooge foi dormir. Capítulo 3: Os Espíritos do Natal. O relógio deu 00:30. Meia-noite 15? Meia-noite e meia. Meia-noite 45? Surge então na frente do Sr. Scrooge o primeiro espírito de todos, o espírito dos natais passados. A primeira coisa que o espírito fez foi levar o Sr. Scrooge para um Natal de sua infância. O Sr. Scrooge se viu criança, sozinho em uma sala. E logo entrou na sala uma menina, um pouco mais nova, e abraçou o Sr. Scrooge criança. Era sua irmã, que tinha ido buscá-lo para passar o Natal junto com ela. Naquela época, ele ficou tão feliz... Mesmo? Que engraçado, porque hoje o Sr. Scrooge não pareceu nada feliz quando seu sobrinho o convidou para o Natal. Antes que o Sr. Scrooge começasse a chorar de saudades daquele tempo que era criança, o espírito do Natal passado levou o Sr. Scrooge para sua juventude. O Sr. Scrooge foi parar em uma festa de Natal que era oferecida pelo seu patrão. Sim, antes do Sr. Scrooge ser um péssimo patrão, ele foi empregado de um homem rico que usava seu dinheiro para dar festa de Natal. E o Sr. Scrooge viu a ele mesmo quando era jovem e viu como naquele momento ele ria, comia, se divertia. Mesmo? Que interessante, porque hoje o Sr. Scrooge foi embora da sua empresa sem dar nenhum bom Natal para o seu empregado Bob. Imagina então dar uma festa. Cada vez que era transportado para um Natal passado, o Sr. Scrooge ficava cada vez mais envergonhado. Algumas vezes a gente vai mudando sem nem perceber. O Sr. Scrooge percebeu que ao longo da sua vida ele mudou bastante e não parece que tinha mudado para melhor. O Sr. Scrooge estava pensando sobre isso quando se viu novamente no seu quarto. E o relógio dava novamente 1 hora da manhã. Mas como? Ele tinha acabado de chegar de toda aquela viagem com outro espírito? O segundo espírito era o do Natal presente. Sem dar muitas explicações, ele levou o Sr. Scrooge pra rua pra ver como as pessoas estavam no Natal. Feliz Natal! O Sr. Scrooge não entendia direito, mas quando o espírito do Natal presente passava por alguém... Feliz Natal! Automaticamente, a pessoa ficava feliz. Feliz Natal! Então ele percebeu que estavam olhando pela janela da casa do Bob, o seu funcionário. A casa do Bob era pequena, apertada, tinha pouca comida e muita gente. E o Sr. Scrooge percebeu que ele não sabia nada sobre o Bob. Ele não sabia, por exemplo, que o Bob tinha uma família. E o Sr. Scrooge também descobriu que o Bob tinha um filho que estava muito doente e que Bob olhava para o filho muito preocupado com a saúde do menino. E o Sr. Scrooge sabia que o Bob não tinha dinheiro para pagar os remédios para o filho. Afinal, o Sr. Scrooge é quem pagava o salário do Bob e ele sabia muito bem que Bob ganhava muito pouco. Mas logo o espírito do Natal presente levou o Sr. Scrooge para outro lugar. A festa do seu sobrinho! Sr. Scrooge viu que na casa do sobrinho todos festejavam, conversavam, riam, jogavam, estavam todos felizes, e ele não estava lá. Mas isso é um absurdo? Por que que o Sr. Scrooge não estava naquela festa? Como assim? O seu sobrinho tinha convidado, mas o Sr. Scrooge se recusou aí. O Sr. Scrooge percebeu que apesar dele não estar lá, as pessoas da festa estavam falando sobre ele. Olha lá. Tá vendo como o Sr. Scrooge era querido? Tem certeza? Estavam falando dele. Mas estavam falando bem dele? Bom, o Sr. Scrooge já tinha entendido que as pessoas não tinham motivo pra falar bem dele. É, mas mesmo assim o seu sobrinho fazia um brinde ao tio Scrooge. Ao ouvir o brinde, o Sr. Scrooge ficou ainda mais triste. Não é fácil quando a gente percebe que não somos legais com as outras pessoas. E logo, o espírito levou de novo pra sua casa e... Novamente deu 1 hora da manhã. 1 hora da manhã? De novo? Não tava fazendo sentido, mas... Quando viu o terceiro espírito, o Sr. Scrooge só implorou pra não ver mais nada. Mas o terceiro espírito, o espírito do Natal futuro, não falava. Ele levou o Sr. Scrooge diretamente para um Natal que aconteceria dali a poucos anos, no futuro. O Sr. Scrooge viu muita coisa, mas não via ele mesmo. Mas onde ele estava? Ninguém sentia sua falta? Ninguém mais fazia um brinde para ele? Acontece que, como qualquer outra pessoa, o Sr. Scrooge foi ficando mais velho, e como acontece com algumas pessoas, ele foi ficando mais doente, e como só acontece com as pessoas como o Sr. Scrooge, quando ele morreu, ele foi esquecido no segundo seguinte. Scrooge? Quem é Scrooge? Senhor Scrooge? Nunca ouvi falar. É, senhor Scrooge? Não sei. Senhor Scrooge, de repente, abriu os olhos e estava na sua cama. Já tinha amanhecido. Ele levantou, abriu a janela e viu um menino passando. Ele perguntou ao menino que dia era e o menino respondeu que era Natal. O Sr. Scrooge não sabia como, mas tudo aquilo dos espíritos tinha acontecido em uma mesma noite. O Sr. Scrooge levou muitos anos para se tornar uma pessoa amarga, mão de vaca, mal-humorada, mas precisou de apenas uma noite para perceber que aquilo não era bom. E assim como num passe de mágica, ele se tornou outra pessoa. Logo de cara, ele mandou comprar o maior peru de Natal e entregar na casa do Bob, o seu funcionário. Em seguida se arrumou e apareceu para comemorar o Natal junto com seu sobrinho. E no dia seguinte, assim que o Bob pisou na empresa, o Sr. Scrooge deu um aumento de salário para ele e ajudou a pagar o tratamento do filhinho do Bob, que logo ficou bom. Algumas pessoas riam do Sr. Scrooge, achavam que ele tinha enlouquecido. Outras pessoas desconfiaram no começo, mas logo abriram seu coração para o novo Sr. Scrooge. Para o Sr. Scrooge, tanto fazia. O que ele queria mesmo era apenas uma coisa: viver todos os seus dias como se fossem o dia do Natal. Eu tenho uma sugestão para o autor da história. O que escreveu a história? Um conto de Natal? O Charles Dickens? Isso, pra ele mesmo. Senhor Charles Dickens, sua história é muito triste. Mas no final tudo acaba bem. Então ele devia começar a história pelo fim. Assim eu já começava a sorrir logo no início. Mas ele bem que tentou. Todo mundo tentava levar o Natal pro Senhor Scrooge. Ele que não queria o Natal de ninguém. A história é feliz. Quem não sabia que também podia ter essa felicidade era o Senhor Scrooge. Agora chegamos ao fim dessa história. Eu sou a Carol. E eu sou o Vitor. E nós somos da Companhia Ruído Rosa. Quer ouvir mais histórias? Não tem problema. É só clicar que a gente... Conta!